Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta semana alguém me passou o link de uma conferência muito interessante do professor Wamirê Chacon, que é um dos homens que mais conhece o Brasil, a sua história, a sua sociedade, na qual ele falava sobre o problema da identidade nacional e naturalmente levantava uma série de objeções muito sérias a este conceito, muitas delas baseadas no livro do Dante Moreira Leite, que já é um clássico, chamado O Caráter Nacional Brasileiro, no qual ele passa em revista, o Dante Moreira Leite passa em revista várias versões, né, da ideia de uma personalidade nacional, caráter nacional, e contesta uma a uma, tá certo? Então, para o Dante Moreira Leite, a ideia do caráter nacional é uma ideologia. E tudo isso está muito certo. De fato, essas análises, elas são apropriadas, e eu não vejo como defender esse conceito de um caráter nacional brasileiro depois das análises do Dante Moreira Leite e do próprio Wamirê Chacon. No entanto, a gente vê que muitas vezes nós nos deparamos com um conceito que não é justificável, mas nós continuamos tendo a mesma impressão de que o objeto designado do conceito existe de algum modo, embora esse conceito não esteja acertando expressá-lo da maneira apropriada. Então, vamos dizer, é alguma realidade que foi percebida obscuramente e que algumas pessoas fazem um esforço prematuro e mal sucedido de dar aquilo uma dimensão conceptual, quando na verdade você tem apenas uma impressão na mão. Não é isso? Então, a passagem da impressão ao conceito é sempre um negócio problemático, e nós sempre temos que nos lembrar, vamos dizer, do velho Aristóteles, que dizia que a inteligência não opera diretamente sobre as imagens percebidas, mas sobre o resíduo delas depositado na memória, onde elas já passam por um primeiro grau de abstração, isto é, o que você guarda dos acontecimentos não é o acontecimento concreto, com todos os seus detalhes, mas já uma imagem simplificada. Essa imagem simplificada, ela evidentemente contém um conjunto de ambiguidades, uma série de tensões, né? E é por isso mesmo que funciona como um símbolo. Um símbolo não é de maneira alguma um conceito, ele pode ter elementos contraditórios, e realmente tem. Quem quer que estude o simbolismo, sobretudo nas explicações magistrais que o René Guénon faz no livro Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, entenderá que a contradição interna é um elemento constitutivo do símbolo. Quer dizer, o símbolo pode ser interpretado sempre de maneiras opostas. Não é isso? Como, por exemplo, se você vê na Bíblia, o leão pode designar o Cristo, pode designar o anticristo, o demônio. Tá certo? Todos os símbolos são assim. Então, eles significarão uma coisa ou outra conforme a situação, conforme a oportunidade, por assim dizer, conforme o ponto de vista. Mas todos esses significados estão ali embutidos de algum modo. O símbolo é um aglomerado de tensões. E por ser um aglomerado de tensões, ele atrai a nossa atenção e força a nossa capacidade descritiva até o ponto em que onde esses vários significados se estabilizam em conceitos, tá certo? Então, é claro que este, no caso da identidade nacional brasileira, do suposto caráter nacional brasileiro, este processo não se completou. As pessoas pularam direto de uma impressão para um conceito. Se você pegar, por exemplo, o personagem de Macunaíma, que é, para muita gente, é um símbolo adequado do caráter nacional, ou, digamos, do caráter da maioria, entre aspas, da população, você vê que o personagem é altamente caricatural. Tá certo? E não existe nele, se você procurar bem, nenhuma contradição. Ele é uniformemente desprovido de qualquer caráter. Né? O herói sem nenhum caráter, de fato, não tem mesmo. Ele se adapta às circunstâncias com a maior cara de pau. Né? Tudo que ele faz tem um elemento teatral e de fingimento, né? Então, essa falta de caráter seria o caráter nacional brasileiro, mas nós podemos dizer, mas Macunaíma não é um símbolo, ele é uma caricatura, tá certo? Não há nele nenhuma contradição. se você quiser um símbolo, que é propriamente um símbolo de caráter nacional, você pode ler o livro do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, onde o personagem principal, Gonçalo Ramírez, ele de fato tem dentro de si uma série de contradições que você observa aparecendo e reaparecendo no caráter português, né? Existe, por exemplo, uma cena em que ele é assediado por três malandros e ele foge cobardemente, e na cena seguinte ele pega e dá um cacete dos três de uma vez. Então, esses extremos, né, seriam, de acordo com a visão do Eça de Queiroz, alguns traços do caráter português. Outro traço seria quer dizer, a obsessão pelo próprio passado português, onde o Gonçalo Ramírez está tentando escrever uma novela, né, sobre um antepassado que teria sido um grande guerreiro, e a novela nunca termina. Então, uma série de esforços vãos para restaurar no presente o passado. Tudo isso, vamos dizer, vamos dizer, uma rede de conflitos que expressa muito melhor o caráter português do que o Macunaíma expressa o caráter brasileiro. Não, de fato, não é possível você reduzir um caráter nacional, supondo-se que ele exista, mas é uma caricatura que evidentemente é um exagero unívoco. Nesse sentido, por exemplo, quando você vê o Dom Quixote de Cervantes, o Dom Quixote não é uma caricatura de maneira alguma, porque nele você tem todas as contradições. Quer dizer, ele é um sujeito maluco que ele pensa que ele é um cavaleiro andante dos tempos medievais, quando na verdade esses tempos já acabaram, essa época dos cavaleiros andantes já acabou. Mas ele tem, de fato, em si algo do heroísmo desses cavaleiros andantes. E a visão que ele tem das injustiças e maldades do mundo é muito correta. Quer dizer, no fundo, ele é assim, é como ele mesmo define: louco sim, pero no tonto. Quer dizer, eu sou maluco, mas o que eu estou vendo é verdade. E as coisas que ele faz, elas sempre fazem sentido, né? Então, ele, com toda a maluquice dele, ele representa um ser humano autêntico no meio de um bando de fantoches, fingidos, atores, etc, etc. Então, tem essa contradição, e é isso que faz a grandeza do Dom Quixote, né? E fará também, evidentemente, a pequenez do Macunaíma, né? Macunaíma é mais um objeto de piada do que outra coisa. Eu não acredito que jamais o Mário de Andrade chegasse a ter uma concepção suficientemente ampla e complexa da civilização brasileira para poder gerar um símbolo. Supondo-se que eu tivesse gerado, o símbolo ainda não seria um conceito, ele seria apenas, vamos dizer, uma matriz de conceitos possíveis. E esses conceitos, por sua vez, então, poderiam ser submetidos a algum tipo de verificação científica, ou histórica, ou experimental, como queiram. Mas até o momento nós não temos isso. Nós temos apenas alguns esboços de símbolos, não é isso? Como no Zé Lins do Rego, o personagem do Vitorino Paparrabo no livro Fogo Morto, né? Que é uma espécie de Dom Quixote caipira, né? Que já é também, por ser um Dom Quixote caipira, é um símbolo de segunda mão, é uma adaptação, é como se fosse um reflexo longínquo do personagem. Nós vemos também vários retratos de tipos locais, regionais, parciais, que justamente por selo não representam a nação como um todo, né? Quer dizer, as suas características são, vamos dizer, muito uniformes e muito locais. Uma dupla de personagens que, de certo modo, simboliza para mim, o brasileiro, é a dupla, o casalzinho de caipiras ali do livro Cangaceiros, do Zé Lins do Rego, onde são pessoas muito pobres, muito desamparadas, e em volta está havendo um conflito entre os senhores de terra, os coronéis do sertão e os cangaceiros, e os coitadinhos são pegos no meio daquilo, nem entendem o que está se passando. Eles são eles fogem de um lado para o outro, não conseguem nunca escapar do perigo, e no fim são salvos por um cego cantador, que é o sujeito que vai de cidade em cidade, compondo poemas e músicas, e ele, para fazer isso, ele se informa sobre a história de todo mundo, ele sabe a vida de todos os personagens em volta e cria os seus poemas de cordel com base nisso. Então ele entende muito bem a situação e ele é que consegue então orientar os dois coitadinhos para um lugar onde eles ficam mais seguros. Eu digo, bom, isto simboliza o brasileiro de modo geral? Não, simboliza uma situação vivida por alguns brasileiros, evidentemente. A ideia do caráter nacional sempre foi exposta na base de buscar uma constante, quer dizer, certos traços de conduta que permanecem constantes ao longo da vida. Assim concebido, este conceito é absolutamente impossível de você aplicar a uma nacionalidade. Porque você pode falar, vamos dizer, de um caráter em relação ao ser humano, e eu mesmo uso esse conceito, na astrocaracterologia eu usei bastante o conceito do caráter, como sendo, vamos dizer, uma estrutura fixa por baixo de vários modelos de personalidade diferentes que o indivíduo pode desenvolver ao longo da vida. Quer dizer, seria a estrutura de fundo que é compatível com todas as mudanças. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse personagem, Gonçalo Ramírez, entre o seu momento de covardia e o seu momento de coragem, deve haver algo em comum, tá certo? E esse algo em comum, por baixo das mais condutas mais contraditórias, seria o caráter, que é uma coisa quase inexpressável. Eu também expliquei no próprio curso da astrocardiologia, expliquei que era impossível descrever o caráter em termos do que nós chamamos traços de personalidade, porque esses traços são sempre, vamos dizer, constantes observados na conduta, tá certo? E evidentemente uma pessoa ao longo da sua vida não pode ter nenhum traço de conduta constante. Quer dizer, se algo constante está por baixo da conduta, é uma estrutura que, como tal, nunca aparece. Mas ela só pode ser descrita como se descreve uma estrutura, não como se descreve um hábito, tá certo? Então seria preciso desenvolver, isso eu expliquei bastante no curso, falei, para você descrever o caráter não é uma coisa que você descrever a personalidade. Descrever a personalidade você pode descrever com adjetivos ou com alinhando condutas supostamente típicas da pessoa, se ele é um sujeito, por exemplo, preguiçoso, ou corajoso, ou trabalhador, ou esforçado, burro, inteligente, etc. Então, tudo isso é o que está na personalidade, né? Agora, o caráter seria a estrutura básica que está por trás de todas essas modificações. Então, evidentemente, ele não pode ser descrito nos mesmos termos com que você descreve a personalidade. Bom, nós sabemos que existe um caráter porque nós vemos que algo de constante existe nas pessoas ao longo de toda a vida, senão você nem sequer as reconheceria. Mas algo de constante até físico. Quando você fala, é uma pessoa adulta, eu estou olhando aqui a Leila agora, e lembro da carinha dela com 2 anos. Tem algo ali que permaneceu, eu não sei dizer o quê. É quase impossível você expressar isso aqui. Muito mais desenhar, quer dizer, eu não posso desenhar uma pessoa que tenha duas idades ao mesmo tempo. E, no entanto, eu sei que está lá. Então, para resolver esse problema, eu, no tempo da astrocaracterologia, eu criei este artifício de descrever o caráter em termos puramente cognitivos. Seria uma estrutura cognitiva que não é uma coisa de conduta, não é uma coisa reconhecível com os olhos da cara, tá certo? Mas é uma certa estrutura cognitiva que permanece e que se define por prioridades de atenção, certas dimensões da existência que, para aquele indivíduo, se tornam prioritárias e nas quais ele presta atenção repetidamente, do que vai resultar, vamos dizer, uma sequência de estímulos aos quais ele pode responder diferentemente em diversas épocas da vida. Quer dizer, o fato de ele perceber as coisas do mesmo jeito não quer dizer que ele vá reagir da mesma maneira. Não é isso? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha, vamos dizer, uma atenção constante voltada, digamos, aos problemas da sua autoafirmação, a pessoa que está sempre medindo as suas forças, não é isto? Ela pode reagir de maneiras muito diferentes a isto. Ela pode, por exemplo, no começo da vida ficar muito inibida porque se sente incapaz. Depois pode ter uma etapa em que ela tenta vencer desafios para adquirir. A luta é, vamos chamar isto, é a luta pela autoconfiança, né? Todos os seres humanos têm esse problema, mas alguns têm mais. Tá certo? Então, a atenção constante concedida a este problema seria um traço de caráter. Mas esse traço de caráter apareceria de diferentes maneiras, conforme se diferenciassem as reações do indivíduo a este tema ao longo da sua vida. Tá certo? Podendo resultar até numa completa superação deste tema. Tá certo? Porém, esta superação teria lhe custado esforço e teria resultado então num know-how. Quer dizer, o indivíduo sabe lidar com este problema, né? E por isso mesmo ele pode até ajudar os outros nesse sentido. Tá certo? Então, toda esta conduta que vai desde a timidez, a falta de confiança em si, até o pleno domínio da situação, que são condutas completamente diferentes, todos eles supõem, vamos dizer, um foco de atenção mais ou menos constante. Estão entendendo? Assim como, por exemplo, uma pessoa que tivesse uma atenção constante ao seu lugar na sociedade. Isso não quer dizer que ele vai agir sempre de maneira uniforme, porque esta atenção vai lhe suscitar diferentes motivações ao longo da vida e, portanto, diferentes condutas. Tá certo? Então, bom, eu não estou dizendo que o caráter seja sempre de natureza cognitiva. O que eu disse na época, e estou repetindo agora, é que descrever o caráter em termos de uma estrutura cognitiva é uma das possibilidades. E uma das mais fáceis, tá certo? Para você descobrir outros traços de caráter mais fundo que isso, bom, eu não consegui, talvez alguém consiga, né? Mas agora perguntemos, podemos aplicar isso a uma nação, a uma coletividade? Óbvio que não. Não é isso? Então, seria impossível você mesmo por estatística captar, apreender traços cognitivos numa coletividade inteira. Não dá para fazer isso. Mas no indivíduo, dá, até às vezes até num grupo humano dá, mas na coletividade inteira não dá. Em segundo lugar, quando nós falamos assim, certos traços que permanecem, falamos em traços que permanecem constantes a vida inteira, nós podemos fazer isto porque a vida humana tem uma duração média fixa. Nós sabemos que nenhum ser humano vai viver mais de, sei lá, 120, 130 anos. Em geral, vai morrer entre os 70 e 80, tá certo? Em certos países, morre até mais cedo. Então, por que existe essa duração média previsível? Então, a expressão vida inteira significa alguma coisa. Mas o que é a vida inteira de uma nação? Primeiro, outro elemento é nós sabemos claramente onde começa uma vida humana. Não é isso? No instante do nascimento. Ela tem duas vidas, por exemplo, tem a vida intrauterina e depois tem o nascimento e a vida extrauterina. E o nascimento de uma nação, o que é? Já é um negócio simbólico. Você pode dar, por exemplo, os Estados Unidos comemoram a sua data em 1776, mas 1776 não tinha Constituição, não tinha o Bill of Rights, não existia Estados Unidos, na verdade, existia apenas uma colônia rebelada contra o governo britânico, é? Então, na verdade, até oficialmente, os Estados Unidos como nação apareceram depois disso, tá certo? Mas nós podemos dizer, bom, mas antes disso existia um espírito nacional. Bom, antes disso, quando? Quando começou isso no tempo da colônia? Mas é uma coisa enormemente complicada, então não sabemos quando a nação começou, ninguém sabe. Todas essas datas nacionais são puramente simbólicas ou, em geral, até convencionais. Não é isso? Também se diz, ah, teve aqui, sei lá, a proclamação da República. Bom, e o regime se tornou republicano imediatamente? Impossível. né? Quer dizer, até você mudar a estrutura de governo, tal, tudo isso leva um tempo, tá certo? Então temos dois problemas. As nações não têm uma duração média previsível e nós não sabemos exatamente quando elas começam, tá certo? Então, até, por exemplo, nesse negócio os astrólogos usam muito assim, a data de fundação para fazer o horóscopo de um país, mas isso é totalmente conjetural, pode ser agora ou daqui a pouco, não há base para fazer isso aí, né? Então, como a noção de caráter, assim como eu a descrevi, não dá para ser aplicada às nações, então nós temos um problema na mão. Nós não temos os traços de caráter, mas na melhor das hipóteses nós temos traços de personalidade, isso é certo, os hábitos que você observa, tá certo? Na parte da população que é acessível à sua observação. E esses hábitos, por sua vez, eles mudam de acordo com o tempo. Não é isso? Eu, por exemplo, já vivi tempo suficiente para observar mudanças de conduta coletiva patentes, óbvias. É só você observar, por exemplo, pega uma foto do centro da cidade de São Paulo dos anos 50, você vê todos os homens andando de terninho e gravata, às vezes chapéu. Não é isso? Não importando se a classe social podia ser pobre ou rico, andava assim. Hoje em dia você aparece o cara de bermuda, sandália havaiana, barrigão à mostra, e você pensa que é um mendigo, não, pode ser um milionário. Não é isso? Então, algo mudou, evidentemente. É? Então, não podemos aplicar a noção de caráter. E a noção da personalidade que obtemos da observação das condutas é demasiado fluida e mutável. Então parece que a coisa não tem mesmo solução. E aquele monte de exemplos que o professor Chacon deu na conferência, aliás, brilhante, o homem cultíssimo, exemplos históricos, sociológicos, literários, que ele dá para mostrar a dificuldade da noção de identidade nacional. Tudo aquilo nos alerta para o fato de que, bom, temos um problema na mão. Então, haveria alguma maneira de você trabalhar o conceito de identidade nacional de modo que ele se tornasse, vamos dizer, um conceito de fato, quer dizer, um conceito descritivo, aplicável e testável, por assim dizer, confirmado pela realidade histórica, né, e confirmado, vamos dizer, pelo famoso teste da falsibilidade, quer dizer, dele poder ser contestado, tá certo? Você pode argumentar contra e a favor, uma coisa que você não pode argumentar contra nem a favor não pode ser testada, evidentemente. Então, mas, bom, existe. E onde nós podemos procurar esse modelo? Ele, bom, qual é o modelo mais antigo de identidade nacional que você, antigo e durável de identidade nacional que você conhece no mundo? É evidentemente o de Israel, o que está na Bíblia. Então, ali você tem a história dos judeus ao longo de vários milênios. Não é isso? E você, daí você permite tirar algum traço de caráter? Claro que não, porque você tem ali desde heróis e santos até vigaristas, né? Assassinos. Você tem todos os tipos humanos ali, né? Eu digo, então, meu Deus, o que que se conserva? Existe alguma constante que fica ao longo do tempo? Eu digo, não tem uma constante que fica ao longo do tempo, mas tem uma narrativa que continua. Então, a única maneira de você buscar uma identidade nacional é através da continuidade da narrativa. Supondo-se que esta narrativa seja conhecida pela comunidade. O que, no caso dos judeus, é perfeitamente possível, porque eles são um povo muito pequeno, né, e a sua cultura, por exemplo, os dados fundamentais da sua cultura são facilmente repassados de geração em geração. Em outros casos, essa narrativa não é passada, tá certo? E isso, esta ruptura da consciência histórica, se torna um elemento da identidade nacional, tá certo? Então, eu vou definir a identidade nacional como a consciência dos feitos realizados e falhados em comum. Portanto, pelo qual as gerações seguintes se sentem de algum modo participantes, responsáveis, etc, etc. Tá certo? Ali você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê que Deus diz que Aos seus amigos ele premia durante 40 gerações e aos seus inimigos ele castiga durante 5 gerações. Tá certo? Então, a recordação do delito e do castigo deve permanecer por pelo menos 5 gerações. Quer dizer, nós estamos hoje ferrados porque nosso bisavô, tetravô fez isso, fez aquilo. Né? Quer dizer, a ideia, vamos dizer, de uma bênção que se propaga ou de uma maldição que continua. Supõe essa consciência histórica e supõe, portanto, uma identidade. Essa identidade quer dizer que o destino que você está vivendo, ele está ligado ao destino de uma outra pessoa, ou até faz parte dele, não é isso? Quando Deus promete a Abraão que ele vai ter a multidão, vai viver muito e vai ter uma multidão de filhos, então esses filhos estão prosseguindo, não é isso? Eles têm a consciência de estar vivendo os efeitos de uma promessa feita a Abraão, na medida em que eles permaneçam, vamos dizer, informados da sua cultura, mesmo que a rejeitem. Porque o sujeito pode, assim, sei lá, quando chega na vida adulta, fala, não, todo esse negócio de tradição judaica é tudo uma besteira, agora eu vou ser carioca. Ele pode fazer isso, mas ele não pode mudar o passado. Mesmo que ele mude a sua atitude, ele vai ter que mudá-la desde uma base que já existe, e que não foi ele que criou. E foi recebida, certo? Então, o problema da identidade nacional pode ser formulado nos mesmos termos, ou em termos análogos, àqueles que o Maurice Pradin, no seu imenso Tratado de Psicologia, que é uma obra-prima extraordinária, usou para definir o que é a consciência. Ele diz que a consciência é a memória do passado preparada para as tarefas do presente. É a definição mais simples, não é isso? Então, a consciência implica, então, vamos dizer, uma continuidade de tempo, experiência acumulada, e uma adaptação desta memória a uma situação que não faz parte dessa memória e que é diferente dela. Então, conforme. Isso quer dizer que, conforme aquilo que lhe aconteceu no passado, você vai reagir no presente, mas isso não quer dizer que o passado está determinando o presente. Não, o passado lhe dá um conjunto, um repertório de alternativas. Na qual você pode escolher fazer a mesma coisa que fez antes ou fazer uma outra coisa diferente. Mas de qualquer modo você vai partir do passado que você já tem. Então, esta é a única pista pela qual nós podemos chegar a fazer uma ideia de identidade nacional. E este conceito é compatível, vamos dizer, desde das identidades nacionais, mas claras e firmemente estabelecidas, até as identidades nacionais evanescentes. Porque nos dois casos vai se tratar de uma memória do passado preparada ou mal preparada para os desafios do presente. Não é isso? Então, aquele famoso dito do Jorge Santayana, aqueles que não meditam o passado estão condenados a repeti-lo. Não é isso? Quer dizer, se a mesma coisa lhe acontece porque você esqueceu do que aconteceu da outra vez. Tá certo? Você ainda está dentro da continuidade histórica, da continuidade do tempo. Tá certo? Só que você está na realidade e não na sua consciência. Você, na realidade, o passado está se repetindo, esquematicamente o mesmo, mas você não percebe. Tá certo? Em outro caso, você pode ter uma consciência aguda de como o passado pesa sobre o presente, o que também. Remeto, vamos dizer, o exemplo da Bíblia. Você tem outros povos que registravam muito meticulosamente a cronologia, por exemplo, os chineses, parece que tem, essa antiga civilização chinesa parecia que tinha, vamos dizer, uma cronologia muito exata das coisas, mas essa cronologia era apenas a vida do imperador e da corte. O imperador na antiga China era considerado uma condensação da sociedade e o que ele fizesse se acreditava que repercutia sobre toda a sociedade. Então ele tinha um certo número de ritos que ele tinha que fazer diariamente para impedir catástrofes, guerras, etc, etc. E se ele falhasse, então, e houvesse guerras, ou se perdesse uma colheita, etc, se diria que é a culpa do imperador. Mas isso não chega a ser uma consciência histórica. Isso, na verdade, é um substitutivo da consciência histórica, né? Porque eles não estão tendo a memória do que eles mesmos fizeram, e sim do que um único sujeito fez. Então, toda a perfeição da cronologia chinesa não fundamenta uma clara consciência de identidade nacional, mas ao contrário, um substitutivo dela. Né? Quer dizer, você nomeia um bode expiatório, que é o imperador, tá certo? E tudo fica sendo culpa dele. Né? Então, só a linhagem dos imperadores tem uma coerência, uma continuidade, e o restante da história não tem nenhuma unidade por si mesmo, é apenas um reflexo simbólico do que se passou com o imperador. Então, eu acho que o único exemplo mesmo de continuidade histórica e de consciência de identidade nacional que nós vemos ao longo dos tempos é o dos judeus. Então, por isso, quando me fizeram as perguntas, eu digo: olha, mas esse problema de identidade nacional está 100% resolvido na Bíblia. É só você ler a história ali e você vê como é que se. O que é uma identidade nacional, como é que ela se forma, como é que ela modifica, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, nós temos então um conceito que é suficientemente flexível para poder ser aplicado a todas as situações e dar conta das diferenças, não só das diferenças entre as identidades nacionais das várias nações, mas dar conta das diferenças históricas manifestadas dentro de uma mesma nação, na imagem que ela tem de si mesma, ou na falta de imagem. A gente observa isso claramente, claramente no Brasil. Então, vamos dizer, o caráter frouxo da identidade nacional, ele não é sempre constante. Você vê que em alguns momentos a nação inteira parece que toma consciência, vamos dizer, de um destino vivido em comum. Isso acontece, eu acho que na Batalha de Guararapes acontece, depois na Guerra do Paraguai acontece. Na Guerra do Paraguai aconteceu que praticamente toda a nação apoiou o esforço de guerra, foi um entusiasmo belicoso extraordinário. Então, isto mostra, vamos dizer, uma consciência comum de algo que está acontecendo e, portanto, um senso de participação numa identidade nacional. O senso, a expressão ser brasileiro significou algo nesta hora. Durante. Diga. Você acha que na Revolução de 30 e aquela mobilização toda e o advento da era do Getúlio Vargas, que durou 15 anos, mais ou menos, né? Isso pode Bom, ter sido algum. o governo Getúlio Vargas se esforçou muito para criar artificialmente um senso de identidade nacional. Ele promoveu muito o estudo da história, da certa música nacional, etc, etc. Mas o que condensou mesmo essa identidade foi a guerra. Isso quer dizer, a ida dos soldados brasileiros para a Itália, né, foi um momento de imenso entusiasmo belicoso, exatamente como no tempo da Guerra do Paraguai. Então as pessoas se sentiam que estavam participando de um movimento histórico, e se elas não estavam pessoalmente no campo de batalha, elas estavam, por assim dizer, de coração. Na Batalha dos Guararapes, né? Que os índios, os negros, os brancos se juntaram, né? Sim, está todo mundo que morava no território, estão todos a favor, tá certo? Então isso é uma consciência comum. Mas depois, bom, passou a Batalha de Guararapes, você só esqueceu. Mas houve outras situações que provocaram, vamos dizer, este mesmo senso de participação. E esse senso de participação, ele já é a identidade nacional, pelo menos naquele momento. Não é isto? Existe uma série de elementos que colaboram, vamos dizer, para reforçar um senso de identidade e para deprimi-lo, para diluí-lo. Certo? Vamos dizer, no caso dos judeus, o fato de eles estarem vivendo um destino comum é tão patente para eles que eles não tem como esquecer. Não é isso? Então, o sujeito, sei lá, teve que sair correndo da Alemanha ou da Rússia, veio para o Brasil, veio para os Estados Unidos, etc. Quando acontece isso, ele diz: de novo, nós tivemos que sair do Egito naquele tempo, agora a mesma coisa está acontecendo. Então, há a consciência de um destino comum. Tá certo? Quanto mais contínua, de geração em geração, é esta consciência, mais você pode ter dentro dos seus olhos um perfil do seu destino. Esse perfil pode ser verdadeiro ou falso. Tá certo? O judeu pode se perguntar: pô, mas o que há de errado com a gente? 5 mil anos essas coisas voltam a acontecer de tempos em tempos, etc, etc. E você vê aqui, quando você observa hoje esse problema de Israel com os palestinos, você vê que a reação dos judeus ainda reflete o seu passado, embora a situação seja inversa. Eles agora, eles são os donos da terra, né? Então eles não estão fugindo de um país estrangeiro, ao contrário, estão defendendo a sua terra. Mas isso também já aconteceu quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram tudo, tá certo? Que hoje em dia os árabes querem fazer a mesma coisa, já tentaram, tá certo? Por várias maneiras. Então, o capítulo que está sendo vivido já não é o capítulo do exílio, mas o da luta contra o invasor, luta contra o inimigo, tá certo? Então você vai lembrar a história dos Macabeus, etc, etc. Então, praticamente tudo que acontece aos judeus no mundo tem algum precedente histórico na narrativa bíblica e na história judaica posterior. E é claro que a cultura judaica passa isso de geração em geração. Não adianta você dizer, não, mas essa identidade é baseada na religião. Eu falo, não é. Porque o judeu não precisa ser religioso para ele participar disso. Esses dados históricos são repassados de geração em geração, independentemente do sujeito ser um judeu ortodoxo, um judeu, como é que é, agnóstico, é passado do mesmo modo. É impossível algum judeu que não ouviu essas histórias. Não tem nenhum. Portanto, não entendemos. Identidade nacional não tem nada, primeiro, não tem nada a ver com o território. Não é isso? Então, também não tem necessariamente a ver com a língua. Porque os judeus receberam essa narrativa em mil e uma línguas diferentes. Não é isso? E, quando conseguiram o território, até criaram uma língua nova, que é o ivrit, que não é bem o hebraico antigo, é um hebraico modernizado. Não é isso? E também, se você pensar, ah, mas eles tinham a língua o Yiddish. Eu digo, bom, mas se você pegar a literatura judaica em Yiddish, ela é nada comparada à literatura judaica em alemão, russo, etc, etc. Quer dizer, a literatura Yiddish é pequena em comparação com isto. Tá certo? Também, você vê, o fato de estar vivendo sempre em terra que não são as deles, faz com que cada judeu participe simultaneamente de duas culturas. E isto também é uma coisa antiga, porque o judeu que vivia em Roma, ele era um judeu e era um romano. Daí você vê que, passados milênios, você lê o livro do Jacob Wasserman, As Memórias do Jacob Wasserman, o grande romancista, que se chama Meu Caminho como Judeu e como Alemão. Então ele estava profundamente identificado com as duas culturas. Quando você lê As Memórias do Arthur Koestler, parece também a mesma coisa, identificado com a cultura húngara e com a cultura judaica ao mesmo tempo. Então, até esta dualidade de culturas está impregnada, vamos dizer, na identidade nacional judaica. Então, eu falo, bom, então os judeus nos dão um modelo quase perfeito do que é uma identidade nacional e uma unidade de medida pela qual você pode comparar, vamos dizer, e avaliar outras identidades nacionais, para verificar, sobretudo, em que medida elas são uma realidade histórica, vamos dizer, arraigada na consciência do povo de geração em geração, e em que medida ela é um negócio evanescente, uma espécie de algodão em rama que está se desfazendo, desfiando, como é certamente o caso brasileiro. E é o caso americano hoje, né? Onde você vê que metade da população aqui não participa da identidade nacional de jeito nenhum. Então, no caso brasileiro, nós podemos tomar como base a ideia de que todas as tentativas de condensar num símbolo o caráter nacional falharam por conceber o caráter como se concebe um personagem de novela, ou seja, o personagem de novela do século XIX, portanto, certos caracteres fixos, irrepetíveis, certas normas de conduta, traços de conduta que são fixos e repetíveis. Não é necessário que haja nada de fixo e repetível para que exista uma identidade nacional. Tá certo? Basta que haja a consciência do passado como um dos elementos básicos da resposta que o cidadão dá aos desafios do presente. O cidadão ou a coletividade dá ao desafio do presente. Você vê que aqui nos Estados Unidos tem uma boa parte das pessoas que responde aos desafios de hoje nos termos da Constituição, das ideias dos Founding Fathers, etc, etc. E outros que nem sabem o que é isto, né? E que se sentem totalmente estranhados e que, na verdade, rejeitam, tá certo? A sua identidade americana. Então, quer dizer, uma identidade que está dividida entre uma consciência de identidade e o desejo de livrar-se dessa identidade, então é uma identidade muito clara e reconhecível na própria contradição e na própria negação dela. Então, se você negar alguma coisa, você reconhece que existe. Né? E agora, tem vários elementos complicadores. Um dos elementos complicadores é o fato de que as identidades nacionais, reais ou supostas, tá certo? Reais ou fingidas, são usadas como instrumentos de propaganda ideológica. Não é isso? E procuram criar um senso de participação que tem menos a ver com a realidade histórica anterior do que com a situação presente. Não é isso? Por exemplo, se você vê a propaganda nazista na Alemanha, e bom, até o advento do nazismo, os alemães nunca tinham pensado que eles eram uma raça superior. Essa ideia simplesmente não tinha ocorrido, por quê? Porque eles eram inferiores, meu Deus do céu. Quando você lê o Nietzsche, né, o Nietzsche coloca os franceses lá em cima e trata os alemães como se fosse um monte de serviçais de estrebaria, entendeu? Então, ele comparava uma cultura evoluída, refinada, com uma cultura incipiente, ainda meio bárbara. Não é isso? Você não pode esquecer que a Alemanha só se forma como nação no meio do século XIX. Antes era um monte de principados, cidades independentes, um caos. Como a Itália também, a mesma coisa. E então, de repente, a ideia de uma identidade nacional fundada na unidade de raça é imposta pela propaganda como um novo padrão de unidade nacional. E as pessoas podem aderir a isto, mas isso não tem nada a ver com a história passada. Então isso já não é uma consciência histórica, é uma falsa identidade de tipo histérico, imitativo, né? Quer dizer, o homem diz que nós somos raça superior, então vamos agir, vamos fazer de conta que nós somos superiores. Não é isso? Então pode surgir aí até uma espécie de orgulho nacional. Mais desligado, tá certo, da história. Por exemplo, Hitler era um grande apreciador de Nietzsche e Schopenhauer. Ele sabia capítulos e capítulos de Nietzsche de cor, tá certo? E Nietzsche era o cara mais anti-alemão que existia, tá certo? O Nietzsche tinha apreciação pelos judeus e pelos franceses, exatamente o contrário. Então, como é que você podia usar Nietzsche como uma glória nacional? Isso. Quando ele era completamente antinacional? Então aí você vê o caráter histérico desta identidade, tá certo? E hoje em dia, depois da derrota na guerra e de todas as acusações que os alemães sofreram, eles têm o contrário, têm um complexo de inferioridade. Ser alemão é uma vergonha, eles estão loucos para virar árabes ou coisa assim, tá certo? Invadam-nos, acabem com esta porcaria logo, tá entendendo? Claro que nem todos concordam, mas não é por razões de identidade nacional. Veja, quando você lê assim, as reações nacionalistas dos alemães a esta invasão, você raramente vê ali o argumento de tipo cultural. Você vê argumento de segurança. Né? Esses caras vêm aqui, nos roubam, tomam nosso emprego, né? Nos roubam, estupram nossas mulheres, nossas filhas, etc. O argumento é todo esse. Né? Ninguém está alegando uma cultura nacional como um grande valor a ser preservado contra o invasor. Pode ser um outro cara, pode fazer isso, mas não é essa a tônica geral. Aqui nos Estados Unidos ainda é. Aqui ainda se alega muito a unidade de cultura. Por exemplo, o fato de cada vez mais as pessoas adotarem o espanhol como segunda língua, deixa muitas pessoas revoltadas, tá certo? O que é inútil, porque é perfeitamente possível uma identidade nacional com quatro ou cinco línguas nacionais, como tem na Suíça, por exemplo. Mas não tem nenhum suíço, o suíço pode ser educado em alemão, francês, italiano, nas três línguas, né? Nem por isso ele vai se considerar menos suíço do que os outros. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho um amigo suíço, Willy Wirtz, que ele esteve preso durante a guerra, numa prisão alemã. E tinha ele e um outro suíço ali. E ele dizia para os alemães que estavam junto com ele: olha, para cada suíço precisa 12 alemães. É? Então, isso é um orgulho nacional baseado no quê? Na história. A Suíça, de certo modo, sempre foi invencível. Né? E a Suíça é um país altamente militarizado. Todos os suíços prestam serviço militar, levam suas armas para casa. Então, dizem que a população suíça é constituída de 6 milhões de policiais. Cada um é um policial. Então, a taxa de criminalidade é, evidentemente, muito baixa. E eles têm a consciência histórica de que isto é assim há muito tempo. Tá certo? Então, esta, vamos dizer, é uma verdadeira identidade nacional. Eu não sei como está a coisa hoje, tá certo? Este negócio globalista pode estar diluindo isso muito rapidamente, eu não sei, né? Não tenho notícias da Suíça, da cultura suíça há muito tempo. Mas, por este fato, você vê que a identidade nacional suíça não tem nada a ver com a língua. Tá certo? Inclusive, dizem que o alemão que os suíços falam é muito ruim. Isso. Uma vez o Hitler e o ministro dele, que eu não lembro quem era, estavam desembarcando não sei onde, aparece o Mussolini. Veio cumprimentá-los falando em alemão. E um vira para o outro: ele deve ter aprendido alemão na Suíça. Quer dizer, é uma língua inferior. Então, a identidade nacional pode não ter nada a ver com a língua, mas tem algo a ver com a transmissão da consciência histórica de feitos realizados e sofridos em comum. Quer dizer, o senso de um destino comum que nos afeta a todos e do qual nós fazemos parte. Isso, sem dúvida, é a identidade nacional. Então, com base neste conceito, você pode comparar diferentes identidades nacionais e ver quando você tem uma doença da identidade nacional. Quando uma identidade nacional está se desfazendo, sendo perdida muito rapidamente. E este é exatamente o caso brasileiro. Você vê que isto não é de hoje. Você vê que ao longo de todo o século XX, todos os nossos movimentos nacionalistas não faziam ênfase na história e na memória dos grandes feitos realizados em comum, mas faziam ênfase na riqueza do território que estariam sendo tomadas pelo estrangeiro. A Amazônia é nossa, o petróleo é nosso. Toda a retórica nacionalista da esquerda nacional sempre foi assim, tá certo? E em outros casos, você via no lado oposto, né, pelo pessoal da direita conservador, a resistência ao que eles chamavam ideologias exóticas. Eu digo: bom, existe alguma ideologia que não seja exótica no Brasil? Você vai dizer que o liberalismo, por exemplo, está profundamente arraigado nas nossas tradições? Está nada. Foi importado da Áustria. E os caras nem sabem que veio da Áustria, receberam pela versão americana. Então, isso é, vamos dizer, é um nacionalismo geográfico, tá certo? E não histórico. Então não é um nacionalismo. Se você vê a letra do hino nacional, do que ele fala? Do território. Quando houve a Segunda Guerra, apareceu então, vamos dizer, o Guilherme de Almeida compôs a letra, e acho que foi o Espartaco Rossi que compôs a música do hino do expedicionário. E no hino do expedicionário eles juntavam vários trechos de poemas e canções populares de várias regiões do Brasil, costuravam uma na outra, construindo então a imagem de uma unidade nacional que o soldado mandado para a Itália carregava consigo. Então, isso aí se aproxima muito mais de um senso de identidade nacional do que a letra do hino nacional. E curioso é que eu sou a primeira pessoa que está dizendo isso, que eu saiba. Ninguém disse isso, analisou isso. Ó, nós temos um nacionalismo geográfico, que é o substitutivo inferior, tá certo? Que mostra a fraqueza da nossa identidade. Se você pegar um dos grandes capítulos da nossa história, a história dos grandes heróis brasileiros, as novas gerações há muito tempo não têm o menor interesse por isso. Eu digo, eu só observei um certo senso de unidade histórica nacional entre os militares brasileiros, que eu não sei se ainda tem. Eu observei isso nos anos 90. Não é isso? Quando eles falavam assim, né, lembrança de Caxias, Osório, etc., etc., eles sabiam do que estavam falando. Aquilo era uma realidade histórica que expressava para eles o sentido da sua vida presente. Mas isso existia apenas no meio militar. Tá certo? Em volta, ou as pessoas ignoravam isso ou faziam disso objeto de chacota. Não é? E há pessoas que dizem, o Brasil só tem unidade nacional na hora fazer da Copa do Mundo. Não é isso? Bom, é claro que isso não é uma unidade nacional, isso é um substitutivo histérico criado pelo quê? Pela indústria das comunicações de massa. Não é uma tradição que vai sendo passada dentro da família, dentro das escolas, das igrejas, etc. Não é nada disso. Não é isso? Quando, nos anos, a partir dos anos 70, 80, entraram as igrejas evangélicas no Brasil, elas contribuíram formidavelmente para destruir a essência de identidade nacional, que estava intimamente vinculado. Vamos dizer, há duas organizações, a Igreja Católica e a Maçonaria. Eu penso assim, o Brasil foi feito pelas seguintes organizações: Igreja Católica, Maçonaria, Exército e Partido Comunista. Então, onde quer que você vá buscar, vamos dizer, alguma identidade histórica, você vai ver as ações. Os agentes são sempre esses. Então, nesse sentido, todos têm que ser valorizados como componentes. Não necessariamente valorizar no sentido de aderir, não é isso. Não é que o sujeito tem que ser católico, tem que ser maçom, tem que ser comunista, não é isso. Você tem que valorizá-lo como uma herança histórica. Não é isso? Então é impossível você ler, por exemplo, as memórias do cárcere do Graciliano Ramos sem você perceber que, pelo menos num certo momento, o Partido Comunista foi um agente fundamental, criador da nossa história. Tá certo? Tanto enquanto vítima da ditadura Vargas, como depois pela aliança que fez com o próprio Vargas, e da qual resultou, vamos dizer, um complexo partidário que governou o Brasil por 40, 50 anos e que subsiste ainda através do PT. Né? E fora do PT também, porque existe uma série de petistas inconscientes, pessoas que são petistas e não sabem, mas estão espalhados em todos os partidos. Se você quer ver, vamos dizer, a encarnação do tipo de nacionalismo geográfico, e que era menos um nacionalismo do que um anti-americanismo, ele se encarna, por exemplo, na figura de Leonel Brizola. Né? Ele sempre foi, no seu discurso, mais nacionalista do que socialista. Tá certo? Mas era um nacionalismo reativo, geográfico, voltado para as nossas riquezas, entre aspas, e não para a nossa história, nossos valores, etc., etc. Em geral, vamos dizer, esse nacionalismo geográfico, ele até despreza os valores nacionais. Por quê? Porque o grande porta-voz do nacionalismo geográfico, a partir dos anos, desde do tempo do presidente Bernardes, né, se torna o grande porta-voz do nacionalismo geográfico, se torna a esquerda nacional. E a esquerda nacional é evidentemente anticatólica. É isso? Até os anos 60, 70 era anticatólica e depois se torna usurpadora da Igreja Católica, ao mesmo tempo onde penetram as igrejas evangélicas, que são todas de origem americana. É isso? Introduzindo elementos que eram totalmente estranhos à cultura nacional, a tal da teologia da prosperidade. É? Eu acho que até então nenhum brasileiro tinha pensado assim, não, Deus pode pôr dinheiro no meu bolso. Era uma ideia totalmente estranha e que entrou e pegou multidões de pessoas, tá certo? Então nós podemos dizer que hoje, vamos dizer, a identidade nacional brasileira é muito tênue, muito fraca e quase moribunda. E é impossível que o país que esteja afetado disso não esteja ele próprio moribundo. Porque, evidentemente, se não há valores históricos a conservar e a defender, então não há senso de solidariedade nacional. E quando nós lembramos Santo Agostinho, que dizia que a base da sociedade humana é o amor ao próximo, a hora que falha, quer dizer, esse senso de solidariedade, falha o amor ao próximo, então é cada um por si. E você tem, ao mesmo tempo, você tem a dissolução da identidade nacional, você tem o fortalecimento da unidade grupal. Não é isso? Então, se você ver os vários grupos, agentes no cenário brasileiro, eles têm muito mais identidade grupal do que identidade nacional. Para o pessoal petista, né, isso é assim, é tudo para eles, é nós e eles, os amigos e os inimigos. Então, o PT, über alles, o PT acima de tudo, tá certo? O que é que você faça para beneficiar o partido está certo, o resto do país que se dane. Foi exatamente o que eles fizeram, tá certo? Se você pega os maçons, a mesma coisa. Fulano aqui não presta, mas ele é meu irmãozinho na loja maçônica, eu vou ter que protegê-lo de qualquer jeito, e o resto que se dane. Tá certo? Pessoal das igrejas evangélicas, bom, nós sabemos o abismo que existe entre o evangélico e os outros, sobretudo entre a religião majoritária, a tradicional brasileira católica, pela qual eles têm um desprezo tão grande. Nenhum católico consegue desprezar as igrejas evangélicas como ela despreza a católica. É assim, um senso de superioridade infinito. Tá certo? Então, absolutamente injustificado, mas que existe, existe. Então, cada grupinho, tá certo? Ou grupo de interesse, ou grupo ideológico, ou grupo religioso, ele não encontrando um senso de solidariedade nacional, ele se apega ao quê? À identidade grupal. Às vezes não é por má intenção, ele não está de sacanagem com os outros, mas é o único senso de identidade que existe. Eu vi quando. Uma vez eu vi um candidato, não sei o que, que se chamava Toninho do PT. Ele incorporou o partido ao seu sobrenome, meu Deus do céu. Isto nunca aconteceu na história humana. Então você vê, o indivíduo está tão solto no espaço, em termos de identidade nacional, que o elemento, a referência mais próxima que ele tem de passado histórico e de identidade coletiva é o partido. Isso já mostra, vamos dizer, um estado de. Você nem pode dizer mais crise cultural, isso é decomposição mental já. Tá certo? Então, quando as pessoas se queixam, ah, mas teve a roubalheira, teve a corrupção, teve isso, teve mais aquilo, blá, blá, blá. Mas como não haveria de ter se você não tem identidade nacional e não existe solidariedade? Né? Você vira, para os americanos, outro cidadão ser americano, pelo menos para metade deles, né? Sempre foi assim aqui, sempre foi metade, metade. O outro cidadão, ser o americano, é alguma coisa, é um valor positivo. Tá certo? No Brasil, o outro ser um brasileiro não significa absolutamente nada, mas você ser do meu partido, ser da minha igreja, ser da minha patota, isto sim significa. Então, num país que você tem uma identidade nacional em plena dissolução, estado avançado de dissolução, é claro que você vai ter o caos, é claro que você vai ter a roubalheira, é claro que você vai ter a alta criminalidade, é claro que o país vai ser ingovernável. E você tentar resolver isso na esfera política, sem ter passado pelo problema da identidade, isso aí é como você tentar espantar um dinossauro fazendo bu para ele. Tá vendo? Ele nem sabe o que é isto, né? Chega um urso, você faz careta para ele. Quer dizer, eu vejo que todas as iniciativas políticas, sem exceção no Brasil, elas só têm dois tipos. Tem as iniciativas que vêm prontas do exterior, vêm baixadas pela ONU ou por grupos globalistas, que são aceitas e copiadas servilmente pelo parlamento, pela presidência da república e por todo mundo. E outro lado, existem medidas que são de iniciativa própria e que são absolutamente inócuas, ineficientes e nunca funcionam. Então você tem ou a subserviência ou a impotência. E isto é tudo o que existe. Não venham me dizer, ah, mas os conservadores, a esquerda, a direita, não, não, não, não, não. Estão todos afetados do mesmo problema. Né? Então, quando eu me pergunto como foi possível que em 2015 os líderes de movimentos não percebessem o que eles tinham na mão, não percebessem que era um momento, como foi a Guerra do Paraguai, ou como foi a Segunda Guerra, um momento de, contra um estado de coisas presente, se forma quase que espontaneamente uma unidade, uma solidariedade. Digo, e é isso que tinha que ser explorado e ser aprofundado. Então, vamos dizer que este, o movimento em si era muito mais importante do que os seus objetivos. Tirar a Dilma ou mandar o fulano para a cadeia, não, isso é secundário. O movimento pode ser qualquer dessas coisas, tá certo? Mas o primeiro, mais importante, é que ele existisse. Então, o que fizeram em vez disso? Vamos tirar a iniciativa das ruas e passá-la para as autoridades, para o parlamento, etc, etc. Então, foi um suicídio. Uma identidade nacional estava quase nascendo espontaneamente, a despeito das lideranças políticas, intelectuais, etc, etc. E essas lideranças não perceberam nada e abortaram o processo. Então, como é possível que as pessoas que têm iniciativa para se tornar líderes e querer dirigir movimentos não tenham o menor senso de identidade nacional? Então, isto mostra, isto por si já mostra a gravidade da situação. Quando, passados uns anos, acontece um desastre como isso que aconteceu com, na questão da carne, né? O Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo, de repente ele não pode exportar um bife mais, tá certo? Então começou, vamos dizer, o dinheiro começou a sumir, desaparecer, tá certo? E hoje estive conversando com um amigo meu médico, ele disse, olha, isso aí vai dar um problema de saúde pública daqui a pouco, porque não pode mais exportar a carne, então os bifes vão se acumular, né? Nas fazendas, no pasto, etc, etc. E, evidentemente, as doenças que vêm deles vão proliferar em torno, tá certo? A não ser que você comece a sacrificar todos esses animais, o que não garante, né? O risco de saúde pública será diminuído. Então, além de perder o dinheiro, ainda podemos perder a saúde. Ou seja, somando aos 70 milhões de homicídios que existem no ano, você ainda vai ter uma explosão de mortes por contaminação, que não vai acabar tão cedo. Tá certo? E, ao mesmo tempo, você vê uma elite governante totalmente incapaz de arcar com o tamanho do problema. Então, esta é a situação. A situação brasileira é realmente desesperada e desesperadora. Não é para brincar com isso mais. E quando eu digo, olha, o principal problema aqui é, vamos dizer, a falta de cultura, a falta de inteligência da classe falante em geral, isso não é só política, é político, jornalista, juiz de direito, professor universitário. Então, são todos loucos. Eles só falam de coisas que não existem. Você percebe que numa hora dessa é para estar discutindo banheiro unissex? Hã? Eu digo, o que que há? Quer dizer, isso, eu lembro a história do Woody Allen no filme, né? Dizer, não, eu não posso morrer, porque se eu morrer vai ser um tremendo atraso para a minha vida sexual. Né? Quer dizer, a sua vida sexual, o seu prazer sexual está acima da sua própria vida. De como é que você vai ter prazer sexual depois de morto, meu Deus do céu? Hã? Então, se você não tem sequer amor à vida, como é que você vai ter amor aos prazeres? Né? Então, isso é um estado de alienação completa. Agora, de onde veio esse negócio de banheiro unissex? Veio do exterior. De onde vem gaysido? Veio do exterior. De onde vem feminino? Veio do exterior. Quer dizer, são modas que são impostas. Ou seja, não importa qual o problema que você está vivendo. Existe o problema do qual os círculos globalistas querem que você fale. E você começa a falar disso como se isso fosse coisa real. É o problema racial brasileiro. Não é isso? É a matança de gays. Eu digo matança de gays, pera, não passa a morrer 300 gays num lugar de morrer 70 mil outras pessoas. Hã? Então, é claro que a quantidade de gays que morrem não é proporcional ao número de gays que existem. Hã? Então, proporcionalmente falando, a gente até deve começar a desmunhecar urgentemente, porque entrar dentro da comunidade gay, você saiu da comunidade de risco e entrou para uma comunidade de risco muito menor. Não é isso? Então, se você é um brasileiro em geral, a sua possibilidade de ser assassinado é X. Se você é gay, a possibilidade é X dividido por 20. Né? Então, e as pessoas estão discutindo isto Também eles discutem, não, a maior parte dos homicídios são contra jovens negros. Eu digo, claro, mas a maior parte da população é jovens negros. E ela disse às pessoas que o mataram também, a maioria é jovens negros. Então, isto é evidentemente um falso problema. O problema não é a raça, o problema é a criminalidade. Tá certo? Você diminui a criminalidade, bom, vai diminuir naturalmente o número de jovens negros que moram, como vai diminuir o número de véias brancas de olhos azuis. Tá. Então, é uma alienação total, é um estado de loucura mesmo, onde você vê, o nosso parlamento não serve para absolutamente nada, nada, nada, nada. Além do que existe a considerar este outro fator que eu expliquei hoje mesmo no post do Facebook, que nós já estamos, a partir dos anos 90, vivendo num novo regime, onde as autoridades eleitas não têm mais importância. Né? Então, por exemplo, nomeia um sujeito, agora você elege um presidente, ele nomeia um ministro da educação. O ministro de Educação nunca ouviu falar nada de educação, nunca entrou no Ministério. Ele chega lá e encontra funcionários com 20, 30, 40 anos de carreira que conhecem o Ministério de trás para dentro e sabem manipular tudo. Esse é que vão mandar. O ministro vai ser feito de idiota. Né? Então, as pessoas dão tanta importância a eleger um presidente. Ah, vamos eleger o Bolsonaro. Eu digo, tá bom, então você põe o Bolsonaro e fala, agora você me descreve a estrutura funcional da presidência da República. Eu duvido que ele ou qualquer outro saiba. Mas os funcionários que estão lá dentro sabem. Então, seja o Bolsonaro, seja o Ciro Gomes, seja qualquer um, não vai mandar. Quem vai mandar é quem já está mandando. Então, os funcionários de carreira hoje têm mais poder do que qualquer mandatário eleito. Quando eu falo funcionário de carreira, não são só os da administração pública, do judiciário também. Tá certo? Então, são funcionários públicos e juízes que estão mandando. Né? E junto com eles você tem os grupos globalistas que estão no exterior e que mandam, esses mandam mesmo, grupos de bilionários, tá certo? Que eu chamo metacapitalistas, quer dizer, ganharam tanto dinheiro com o capitalismo que já não aceitam mais a regra da concorrência, eles querem controlar tudo, querem a sociedade perfeitamente administrada. Né? E, evidentemente, o pessoal da mídia e show business, as empresas de comunicações de massa, é esta a estrutura real do poder. Os cargos eletivos são apenas cosméticos que você passou em cima. E não tem, hoje em dia já não tem mais como não ser assim. Você quando as pessoas falam, ah, nós temos que conquistar o poder. Você acha que eleger um presidente da República e conquistar o poder? Mas, meu Deus do céu, o Collor de Mello não foi eleito presidente da República? A Dilma não foi eleita presidente da República? O que que eles mandaram? Nada. A hora que quiseram, botaram o cara para fora. E botaram qualquer outro que seja inconveniente. Então. Isso quer dizer que se você pensa seriamente em termos de conquista do poder, você tem que tirar o poder de quem o tem e não de quem o ostenta na lapela como um mero símbolo. Então, quem tem o poder são essas três coisas: são os funcionários de carreira da administração e do judiciário, são os grandes grupos econômicos estrangeiros e principalmente a indústria de comunicações de massa, incluindo mídia e show business. Este é quem manda no país. Então, queremos conquistar o poder ou tirar o poder de alguém. Então, é aí que você tem que voltar suas baterias, não contra o presidente da República. Né? Eleger ou derrubar um presidente da República, tanto faz. Isto é o novo regime no qual nós já estamos. Né? Isso está assim no mundo inteiro, mas mais ainda no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem, vamos dizer, um Estado. O pessoal fala, ah, não tem que julgar o Estado. Fala, mas o Estado aqui não pode nada, meu filho. Você está confundindo o Estado, vamos dizer, com o funcionalismo, especialmente o judiciário. Então, o problema real do Brasil não é realmente o tamanho do Estado. Você vê quanto por cento do Brasil é funcionário público? 8%. Não é muito. O problema não é que seja gente demais, o problema é que eles têm poder demais. É? E eles têm poder demais por quê? Porque eles agem em consonância com os grupos globalistas, com os grandes banqueiros internacionais e com a indústria de comunicação de massa. Então fica um negócio invencível. Você não tem para onde correr. Então, é aí que estão os centros de poder. todos esses centros de poder estão interessados em que diluir mais ainda a identidade nacional e moldaram a imagem do Brasil à luz das modas que vêm de fora, que talvez até nos seus países de origem tenham lá a sua razão de ser. Tá certo? Essa problemática racial nos Estados Unidos, bom, hoje já tá, ela já existiu durante muito tempo, e mesmo que esteja atenuada, ainda faz sentido falar dela, mas no Brasil não faz sentido, né? Então, não faz sentido porque metade do país é mestiço, meu Deus do céu. Então você não sabe nem contra, né, fazer um movimento antirracista contra quem, né? Quando você vai ver os brancos, você está falando, eu não sou um branco, né? Ou então, como nós vimos em Roraima, nós chegamos lá, os caras todos indignados, porque eles, pô, aqui só índio tem vantagem, o índio tem financiamento, ganha terra, etc. Mas nós também somos índio. E você olhava a cara do fulano e falava, tá na cara que é índio, né? Então existia o índio real e o índio oficial. Como é que você vai equacionar isso em termos de raça? Eu digo, não é a raça, é uma distinção feita pelo quê? Pela burocracia. Então, o nosso parlamento e a nossa mídia vivem discutindo problemas que não existem, porque eles não podem ver os que existem, porque eles são parte do problema. Então, esta questão da unidade nacional, ela é, da identidade nacional, ela é básica no Brasil. Então, enquanto não restaurarmos o senso de unidade nacional, baseado na história e não na geografia, e baseado no amor aos nossos valores e não no ódio a um suposto inimigo, tá certo? Nada vai ter solução. Se você tivesse que indicar assim os principais ou o principal valor em torno do qual dos quais a gente deveria se, os brasileiros deveriam se unificar, quais seriam? Bom, eu me concentraria sobretudo nesses momentos, não é isso? Que foram, vamos dizer, a Batalha de Guararapes, a guerra, as guerras da independência, evidentemente. O pessoal pensa que a independência do Brasil foi passiva, foi nada, teve 6 anos de guerra, tá certo? No estudo daquelas duas ou três gerações de intelectuais e políticos do Império, sobretudo do Segundo Império, que era pessoal realmente patriota, realmente preparado, gente muito séria, tipo Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, Rui Barbosa, etc., etc. É ridículo você comparar aquela classe política com a classe política que temos hoje, né? José Bonifácio, evidentemente, né? Você, esse é o fundador do país. Esse é o primeiro de todos que você tem que prestar atenção. Então, estudar a nossa história em termos de valores culturais, morais e religiosos consagrados, que podem ser passados à geração seguinte, tá certo? Não em termos do território, ou não em termos da hostilidade a um suposto inimigo externo, né? Então, o inimigo externo é o que te sobra quando você já não tem mais uma identidade própria. Então você tem que se definir por aquele que está batendo em você. Você não tem identidade nenhuma, mas tem uma coisa que você está sentindo, o quê? Dor. Você está levando pontapé no traseiro e diz, ah, esse traseiro é meu. Hã? Tá certo? É exatamente, o petróleo nosso é isso. Ah, está doendo. Hã? Então, por isso que eu falo, quando eu falo restauração cultural, estou pensando sobretudo nisto, no problema da identidade nacional. Essa identidade se consagra também na literatura nacional, que realmente não está sendo passada. Então, se você pensar o que que sobrou da literatura nacional, né, o fato sobrou muito pouco, né? Eu acho que o último romancista brasileiro que ainda vale a pena ser lido é o Alberto Mussa, mas o Alberto Mussa é um tipo tão exótico, eu nem sei onde colocá-lo dentro da história da literatura nacional. Só tem a história da literatura do Alberto Mussa, não é tão diferente de tudo. Mas, os romances dele são evidentemente bons, muito bem construídos. Ele domina a língua portuguesa. Bom, enfim, ele honra a camiseta. Eu acho que é o último que sobrou. Mas, na poesia não sobrou nada. Tem uns meninos que estão aparecendo agora. Entendeu? A gente não sabe o que vai dar no futuro. Muitos meninos talentosos, mas veja, o talento não é uma obra realizada. É apenas uma possibilidade. Inclusive, muitos deles são meus alunos. Estou muito orgulhoso deles, mas. Eu não posso. Aquele negócio dizia Hegel, se eu estou perguntando por uma árvore, não adianta você me mostrar uma semente. É? Então, vamos dizer, a dissolução, a tenuidade, a fragilidade, ou a quase inexistência de uma identidade nacional, está na raiz de toda essa confusão, caos, criminalidade, roubalheira, etc, etc. Tá certo? Você falar hoje, se você diz no Brasil que a base da sociedade humana é o amor ao próximo, as pessoas vão rir na sua cara, porque elas não estão acostumadas de tal modo, tá certo? Vamos dizer, ao ódio, ao desprezo generalizado, que lhes parece uma coisa idealística, quando não é. Santo Agostinho está falando a verdade. E também um massacre, eu posso dizer assim, se eu estou exagerando, de uma educação humanista e quase que nada de educação católica. Bom, isso fala o seguinte: a educação humanista, ela também foi instrumentalizada politicamente para um partido. Quer dizer, nós temos que passar para as pessoas consciência crítica. É? Que consciência crítica? Tem consciência crítica nenhuma, você tem só. Consciência crítica para eles é falar mal dos outros. Não é examinar as questões em profundidade. Então você pode examinar tudo, mas você não pode. Por exemplo, eu tenho registrado isto, eu tenho o artigo Longa Noite de Trevas. A história psicológica do Brasil nos últimos 50 anos simplesmente não foi escrita. As pessoas não sabem o que aconteceu. Mas elas não podem contar a história. Por quê? Porque foram elas mesmas que fizeram. Como se gerou 70 mil homicídios? Daí vem o sujeito com fatores impessoais, né, fatores econômicos, etc, etc. Ele esquece a própria ação dele. Então, é o que eu estava explicando no, nessa conferenciazinha que eu fiz quando exibiram o filme na VCU, na Universidade aqui da Virgínia. O ponto de partida de toda análise sociológica séria é a sua posição na sociedade. Se você não sabe onde está, dentro da sociedade, quem é você funcionalmente dentro da sua sociedade, todo o desenho que você faz é imaginário. É uma figura que está traçando no ar, mas que não tem raiz numa posição real. E este é, vamos dizer, todos os analistas políticos, sociológicos, históricos do Brasil são assim. Não é isso? Então você pergunta, bom, ah, você está reclamando do estado de coisas, agora me mostre onde você ajudou a criar o estado de coisas. Ninguém pode dizer a verdade. O pessoal que, ah, os milicos, tá, eles não podem dizer a verdade a respeito do regime 64. Porque eles ajudaram a criar esse estado de coisas. O pessoal comunista também não pode contar, porque eles também fizeram. E estão todos culpados, então eles não podem. Veja, você tem que adotar o método da confissão. Primeiro, o que você fez. Né? E daí você fica sabendo o que os outros fizeram. Fora disso, é tudo histeria, fingimento ou mero discurso ideológico. Não é isso? Você falou duas coisas importantes. O amor ao próximo, que seria a base da convivência social, e o método da confissão, ou seja, resgatar uma cultura católica. Não necessariamente católica, porque esse método da confissão. Não é exclusividade. Bom, se você vê as obras de Michel de Montaigne, né? Não é um autor católico, tá certo? E, no entanto, tudo que ele analisa é a partir da realidade da sua pessoa. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Não que tudo que ele diga ali seja necessariamente sincero, mas ele estava consciente disso, de que o sujeito cognoscente é o centro da sua cognição da realidade. Não é isso? Então, vamos dizer, para o católico, e talvez seja mais fácil, porque ele tem o hábito da confissão, mas, na maior parte dos casos, o hábito da confissão não é, sobretudo hoje em dia, acompanhado da prática do exame de consciência. É uma coisa totalmente superficial. E pro forma, por assim dizer. Não é isso? Então também não adianta. Mas o que você vê é assim, todos os grupos, né? Todos posando de santinhos, como se nunca tivesse feito nada, e culpando os outros. E, bom, os outros podem ter culpa também, mas se você não começar por definir a sua culpa, você não sabe qual é a medida da culpabilidade deles. Então você pode acusar o outro de algum crime porque você não o cometeu, ou pelo menos não cometeu um crime de igual gravidade. Agora, se você cometeu o mais grave, você está acusando o outro não porque ele tenha feito isso ou aquilo, mas porque você quer esconder o seu. Deu para entender? Então, tudo que eu estou fazendo neste curso aqui é para preparar pessoas para que elas hajam culturalmente no Brasil com consciência dessas coisas. Eu não sei se nós vamos conseguir modificar alguma coisa, mas não é esse o ponto, né? Nós não temos que nos preocupar com o resultado das nossas ações, mas com as próprias ações. Tem que fazer o que tem de fazer. Se vai dar certo ou não, só Deus sabe. Tá bom? Então, olha, hoje eu não vou responder perguntas, vai ficar tudo para a semana que vem. Tá bom? Então, tem algum aviso? Não. Então, até a semana que vem, muito obrigado.